Propriedades da matéria. Perguntas 29 a 34A. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Uns veem azul o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais, até nova ordem. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar, e segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar.